Rádio Pirapora M 1240. Você está ouvindo a Rádio Pirapora, ZYL 317, canal 1240 AM, Rede Itatiaia. Sorriso já tá no rosto, a alegria estampada na cara. A sensação do trabalho bem feito a gente guarda com gosto bem no fundo do peito. 100 anos de Pirapora, essa história é de todos nós. Nosso futuro se constrói agora, nossa realidade a gente é que faz. 100 anos de Pirapora, essa história é de todos nós. Nosso futuro se constrói agora, nossa realidade a gente é que faz. Pirapora 100 anos, você faz parte dessa história. Prefeitura Municipal de Pirapora, construindo agora o futuro de todos nós. 100 anos de Pirapora, nossa realidade a gente é que faz. A Rádio Pirapora M passa a apresentar programa Viva a Tarde. Dinâmico, com muita música e informação. Viva a Tarde! Viva a Tarde! E o Destaque Sertanejo. Apresentação, Osvaldo Santos. Você ouviu aqui na Rádio Pirapora M 1240. Programa Viva a Tarde. Viva a Tarde. Apresentação, Osvaldo Santos. Até o nosso próximo encontro. Rádio Pirapora M 1240.